lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente. Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude. Im 80. Atue. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo e aproveite. Então, rapaziada, é o seguinte, tem que se ligar que o barato não é Estados Unidos, é só no Brasil. Olha, mano, não somos a nata da música, tá ligado? Nós somos o submundo. O rap é o submundo, tem que agir como submundo, entendeu, mano? Ser atitude em primeiro lugar, entendeu, mano? Já era.